que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim. Nem sempre, oh. Portas que se fecham são iguais às que se abrem, se abertas ou fechadas por Deus. Não quero, não espero o que dele não procede. Bem sei que o que prefiro nem sempre é o melhor pra mim. Há outras fontes que não vêm do Pai das Luzes. As soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz? Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu pra mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão. Há outras fontes que não vêm do Pai das Luzes. As soluções que surgem não me consolarão. Que outras mãos dispensarão de graça, amor e paz? Abrindo e fechando são portas que orientam no tempo certo e como Ele escolheu pra mim. Prossigo em meu caminho, confiando em suas palavras. Os que nele esperam jamais se cansarão, jamais se frustrarão.